Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E como muitos de vocês não pediram, mas foda-se, a gente tá trazendo mais um PX Fenix. Dessa vez eu trouxe um convidado muito especial, o senhor Ivaldo Júnior, ou Mugiwara. Tô por aqui! Gente, isso daqui vai dar muita merda ou muito bom, gente. Essa playlist vai ficar sensacional. Cara, se você chegou aqui sem olhar as músicas pela postagem, cara, só acredita, só acredita. Só escuta, cara, só vai. Só vai. E você já deve ter começado, que a gente começou bem. Você já deve estar escutando aí Naruto Sandstorm. Pô, bolado, velho. Uma música que marcou épocas, hackers, piratas da internet. Mas, então, agora que vocês já escutaram uma música escolhida por mim, vamos escutar uma música do senhor Mugiwara. Mugi, que música? Então, já que você começou também com uma música assim, pra dar uma boa aparência pra gente, digamos assim, eu também vou começar com uma música de boa aparência, assim. Aquela música que você, assim, mostra que gosta, porque você realmente gosta. Nossa, mas pra aquela garota, tá ligado? Pra não entregar o jogo logo do seu gosto musical. Fazer uma bela aparência. Passa. Então vamos agora com On the Top of the World de Imagine Dragons, gente. Putz. Grande Imagine Dragons. Nossa, demais, gente. Sim. Nossa, eu sou uma pessoa que, assim, atualmente das minhas bandas americanas, eu acho que Imagine Dragons é uma banda que tá, tipo, muito no meu conceito. Eu tô escutando demais. E On Top of the World é uma música que está meio de lado. O pessoal não tá escutando tanto. Cara, é muito boa, tá ligado? É, tipo, eu gosto bastante também dessa música. Mas, tipo, a minha favorita é Demons. Acho que a maioria favorita dele é a Radioactive. Radioactive, Demons, It's Time. Tem muitas músicas. Warriors também. Warriors. Tem música boa do Imagine Dragons. E eu trouxe On Top of the World porque é uma música extremamente boa. Pra mim, ela é tão boa quanto as outras, entendeu? E, cara, é demais, cara. É Imagine Dragons, então, sei lá, cara. É sensacional. Então, escutem aí. Imagine Dragons on the Top of the World. I'm on top of the world, hey. I'm on top. E depois que vocês escutaram, que a gente vai começar agora, Mugi. A gente só tava aquecendo. Então, na verdade, a playlist realmente começa agora, né? É, a gente tava amaciando a carne de terceira, tá ligado? A real playlist começa agora, beleza. Que é, cara, vocês acabaram de escutar uma música do Imagine Dragons. Agora vocês vão escutar uma música de verdade. Uma música de paixão, de amor. Uma música de traição. Uma música de uma pessoa jogada fora. A letra é divina. Nossa, sensacional, cara. É uma história perdida de amor, cara. É uma cara. Poesia, velho. É uma poesia. Pra quem ainda não descobriu, a música do Wesley Safadão é Camarote. Caraca, velho. Sensacional, cara. Sensacional. Que música. Que poesia. Cara, é... Safadão, poeta do século XXI. O Safadão, cara, tipo, sei lá, cara, ele virou um ícone, tá ligado? De todos, tá Foi, ligado? Foi. É, pra quem escutou na última Mix PXP, eu botei uma música do Safadão lá também. Cara, mas tipo, ele meio que explodiu. Ele conquistou a internet. Teve uma coisa até engraçada que mandaram no Twitter. Ah, o que será que o Safadão tá fazendo agora? Aí ele respondeu, assistindo anime. É! Aí a gente fala, aquele 99% safadão, mas aquele 1% otacão. É, grande safadão, cara. É um cara de excelente coração, espero que ele continue assim. Pô, continue. Então escutem aí, Wesley Safadão, Camarote. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me pedir pra voltar. Que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote. Você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. E qual é essa próxima música? Olha, agora é uma música assim que... Pra gente continuar no antro de perdição e safadão. Que eu gosto demais, velho. É, assim, eu vou ser sincero, eu gosto muito desse tipo de música. Então, Mugi, quem escutou Eu Gosto Dessa Merda Música já sabe. Sertanejo universitário é uma coisa divina pra mim, tá ligado? Então, vamos agora com uma coisa que, assim, cara, vai além do que vocês podem imaginar, porque é uma música que poucos conhecem, mas deveriam conhecer. Vamos agora com Pistoleira, de João Márcio Fabiano, velho. Né? Caraca, é outra poesia, né? A solidão de um homem. Caraca, velho, é demais, velho. Então escutem aí, João Márcio Fabiano, Pistoleira. Pistoleira! Entre o céu e o inferno, dei a ela o meu coração. Um olhar que atrai, depois some sem explicação. Tem um jeito provocante só pra conquistar. E se usa, joga fora, ela só quer brincar. Porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Fiquei sem era nem pera, baleado por essa paixão. Porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Ela é ligeira, seu gatilho não tem direção. Atrai, depois some sem explicação. Tem um jeito provocante só pra conquistar. E se usa, joga fora, ela só quer brincar. Porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Fiquei sem era nem essa paixão, porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Ela é ligeira, seu gatilho não tem direção. Porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Fiquei sem era nem beira, baleado por essa paixão. Porque ela é pistoleira, bandoleira, sem coração. Ela é ligeira, seu gatilho não tem direção. Porque ela é pistoleira. Caramba, é sensacional, Mugi. A gente, a carne de primeira já virou filé. Tá demais, velho. Olha, e eu tô contente, sabe por quê? Porque, tipo, eu tô olhando nossas músicas aqui, Tenchi, e elas se conectam, porque eu falei, eu queria colocar um tipo de música aqui, eu falei, só que, pô, eu quero, são poucas músicas. E você acabou colocando os outros tipos de músicas que eu queria, tá ligado? Você é minha outra metade. Puta, Tenchi, me dá um abraço aqui, velho. Você me completa. É nóis. O melhor, cara, que o Seiji que vai editar isso, ele vai se arrepender profundamente. Nossa, velho. Nossa, coitado. É o que ele falou, eu quero uma playlist do Tenchi do Mundo. Coitado, se fudeu, coitado, se coitado. Mas então, a minha próxima música, cara, é pra deixar acontecer, né? Ah, porra. Muito bom. Porra, Grupo Revelação, deixa acontecer. Cara, que música. Cara, eu queria colocar um pagode aqui, tá ligado? Só que, tipo, aí eu falei, pô, eu não sei se eu vou fazer isso ou se eu coloco outra coisa, tá ligado? Então, tipo, ainda bem que você colocou, velho. Valeu. Cara, é muito bom. Véio. E a música, todo o enredo e os instrumentos. Boa, cara, demais. E deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver. Você chorar. Cara, e tem que ter a palminha, tem que ter a palminha. Tem que ter a palminha, né, palminha? É. Cara, muito bom, sensacional. Sério, conectou muito bem, cara. Eu precisava de um pagode nessa playlist. Precisava. Objetivo, todas as playlists vão ter um pagode a partir de hoje. Puta, fechou, gente. Então escutem aí, deixa acontecer do Grupo Revelação. Acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor entre. toda a vida, eternidade, quando está distante de mim. Fica louca de saudade, e a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida, e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer. Está distante de mim, fica louca de saudade, que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito, eu não tô duvidando disso. Só que eu tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida, e você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida. Deixa acontecer. Agora que a gente tá chegando no ápice da vida, no ápice dessa playlist, vai ser a playlist mais comentada sequer da vida. Olha, eu queria que essa música até o pessoal ache tranquilo até, porque peguei de uma forma, porque é uma paródia, né? Então muitas pessoas devem gostar da real música. Sim, sim. Da música original, né? Então é capaz de muitos gostarem. Eu sou uma pessoa que, embora não seja um jogador de LOL... Assíduo? Pô, tipo, sou viciado, tá ligado? Jogo direto. Mas eu entendo do ramo. É porque você trabalha isso. Eu acompanho campeonatos, essas coisas, e eu gosto do universo do LoL, entendeu? Dos campeões, eu acompanho o que se passa, essas coisas, entendeu? Então agora vamos com Plentakill, Gladior Vayne, cara. Isso é muito legal. Pra quem não conhece, o Plentakill é um canal no YouTube que ele faz paródias de músicas de LoL e se lembra bem de outras coisas com músicas famosas, né? E essa é do Gladior Game, do The Wanted. Isso, cara, e eles têm umas. Eu não lembro, acho que é a do Timo. A do Timo, pra mim, é uma das melhores que tem. Puta, tem muita do Timo, velho. Qual? Não, tem uma que faz mais sucesso lá. Vou até procurar aqui rapidinho. I'm Timo and I know it. I'm Timo and I know it. Boa, boa, boa. Essa é demais, cara. É muito bom. Então, escutem aí. Plentakill, Gladior Vayne, paródia do Gladior Game. Your health goes down, my old comes out. I knock them up as if I'm cow. With silver bolts and enemies been slain, I'm glad you're vain. cast a spell on you, spell on you. I shielded you as things fell on you, fell on you. If you leave me, I'll throw a Dell at you, Dell at you. But if you start a fight, I'll show what I do for you. Turn around and fight, fight you, stumble and condemn. Condemn them for the stun, stun them while you can. Can you save a little hell? Hell is melting away, away from you, so stay. Stay with me, I can make, make you glad you're vain. Your hell goes down, my own comes out. I knock them off as if I'm cow. With silver bones, an enemy has been slain. I'm glad you're vain, I'm glad you're vain. The song is dedicated to Seek Havoc and Selexi for their generous donation. You're always there for me, despite your threats, I know you care for me, and you can slow them as a pair for me, so I can start a fight and know you'll go through with me. Turn around and fight, fight you, stumble and condemn, condemn them for the stun, stun them while you can you save a little help, help is melting away, away from you, so stay, stay with me, I can make you glad you're vain. Your hell goes down, my own comes out. I knock them off as if I'm cow. With silver bones, an enemy has been slain. I'm glad you're vain, I'm glad you're vain. Farm cow with silver bolts, an enemy's been slain. I'm glad you're vain. I'm glad you're vain. E a próxima música que eu escolhi exatamente pra amaciar os seus ouvidos se chama Suite 14, do Henrique e do Diego, sendo que ela tem uma participação especial do MC Guimê. MC Guimê, velho, porra, demais, né? Grande. Guimê, o grande funkeiro aí, que pra quem não conhece, ele é funkeiro do estilo ostentação, né? Exato, estilo ostentação. E, cara, e fez sucesso, cara. Fez sucesso, cara. Suite 14 é uma música que estourou fácil, tá ligado? Tipo, e facilmente você encontra na própria televisão passando, às vezes, tá ligado? Sim, e você encontra que você acaba misturando dois gêneros bem diferentes, né? Que um é um sertanejo e o outro é um funk, né? É. Então ficou, tipo, bem legal. Achei foi uma da música bem uma coisa bem legal mesmo, cara. Então, escutem aí. Henrique Diego, Suite 14, com participação do MC Guimê. E vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo, já é hora, acorda amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem uma outra vida é tão sem graça. Agora tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira uma amor de sobremesa. Valeu, Campo Grande! Pra fechar o Diego, MC Guimê! De sobremesa, cê vem curtindo, mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois, um quatro caminho. Vou de mansinho beijar, Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com o olhar. Contigo até me perco, te dou direito de me achar. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem uma outra vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu sei do seu. Amando e a lua por testemunha. Janta a luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua. Henrique Diego e MC Guimê. Janta a luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor. Valeu pelo carinho. Ah, a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Quer ser duro, hora, mas é sensível como um vidro. Se emociona com nós, se amando em uma hidro. Vem como o brilho da estrela que brilha, da ilha particular. Você merece o melhor, então vem aqui buscar. Fechou! É nóis! É nóis! Então, grande bug, você leu e eu pensei saber. Sim, e eu quero falar uma coisa agora, Teixe, porque é o seguinte, até hoje em nenhuma playlist a gente colocou esse tipo de música. Não, em nenhuma playlist a gente fez uma playlist só dele. Não. É um absurdo. Isso é um absurdo. A gente precisa fazer uma só dele. Mas, não, falando do tipo de música, a gente não fez nenhuma playlist com música brega, velho. Como? O grande brega bregoso, brega do amor, cara. Não é, velho? Porra, precisa. E quem melhor... Pra ser o rei. Do brega do que o imortal... O rei. Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi. Caraca, velho. Eu não vou com mesa de bar, velho. Porque mesa de bar é pra aquele que não conhece Reginaldo Rossi, tá ligado? Exatamente. Tipo, eu vou com o além, velho. Eu vou com aquele que pega nas entranhas, tá ligado? Que fala do passado, que fala do baile, tá ligado, velho? Que fala do que... Do, como fala? Daquilo, ó. What? Tá ligado? Vocês entenderam? Mas é de uma maneira sutil. Sutil, exatamente. De um homem. Fala daquilo, meu amor. Amada. Vamos com a raposa e as uvas. E as uvas. Então, escutem aí o rei Reginaldo Rossi. A raposa e as uvas. Lembro com muita saudade aquele bailinho, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com laque no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia me abraçar. Quando a orquestra tocava, bésame mucho, eu lhe apertava e olhava seu busto dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas, eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Então, a minha última música, pra botar todo o chantilly do bolo que precisa, e pro Moog abrir portas, para o Moog finalizar com chave de ouro a música. Todo mundo sabe que eu também sou apaixonado por J-Rock, e não poderia deixar de botar de um dos animes mais fodásticos que eu já assisti, de um dos mangás mais épicos da minha vida. A música é Aiwo Torimodose, do Crystal King. Pra quem não sabe, essa é a abertura do Hokuto no Ken. Cara, que música. Aquela música de brucutu mesmo, né, cara? Né? Porra! Não, é isso, cara, uma música de brucutu, e ela fala do amor, cara, é? O amor que foi perdido, traga de volta o amor, tá ligado? É tipo um brega japonês. Porra, o brega, a gente acabou de fazer um brega, e agora a gente trouxe o brega japonês. Caraca, sensacional. É fantástico. Então, escutem aí, Aiwo Torimodose, do Crystal King. Yeah. E grande Moog, grande Moog, a sua responsabilidade de botar a cereja na nossa construção civil de primeira linha, na nossa laje. Olha, essa música, cara, sério, levem muito a sério, realmente, não, sério, sério mesmo, levem a sério o que eu tô falando, porque isso vale muito a pena, velho, sério, cara. Vocês devem conhecer Jessie J, ok? Jessie J, grande cantora. Agora, vocês têm que conhecer Four Power, velho, puta que eu pariu. The Four Power. Power, né? O quarto poder. Pra quem não conhece, Four Power é uma banda, uma girl band que estreou pelo X-Factory, X-Factory em inglês. Do X-Factory do Reino Unido, né? Exatamente. E Four Power veio com a música Bang Bang da Jessie J, de um jeito, cara, que, cara, blow your mind, velho. Eu gostei, né? E elas são irmãs, é, cara. É! Mais legal. Cara, elas são irmãs e, assim, foi uma explosão de mente tão forte, porque quando você vê o início da apresentação delas, você vê quatro meninas das Filipinas, kawaii desse, tá ligado? Todas cuti-cuti, tipo, dos nome-toques, tá ligado? Muito, muito quietinhas, tá ligado? E, cara, quando elas começam a apresentação, puta que eu pariu, velho! Meu, elas vêm com vozeirão, velho. Que vozeirão, velho. Puta é que pariu, velho. Eu não imaginava nunca isso, tá ligado? Elas vêm com uma apresentação, uma coreografia e uma sincronização perfeita. Elas são irmãs, né? Sei lá se tem algum feeling com isso, né? Caraca, um feeling psicológico, por isso, né? Um feeling psicológico disso, porque, sei lá, cara, é tipo um nado sincronizado no canto, numa apresentação fodástica, tá ligado? Four Power, vocês têm que conhecer, escutem aí, Bang Bang. Ah, escutem aí, por favor. E chegamos ao fim da playlist. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí, gente, valeu, obrigado. Eu espero que vocês estejam escutando isso com fone de ouvidos. Essa playlist é a playlist mais épica do Projeto X. Essa é a playlist definitiva do Projeto X. É isso aí. Pra quem pediu, eu e o Muguinho, tá aí. Pra quem não quis, tá aí, tá também, aí. Problema é mereceu, seu. Mereceu, porque eu e o Teixe temos os melhores gostos musicais do Projeto X. Nós somos ecléticos. Isso aí. Nós aceitamos tudo. Mas mesmo assim, muito obrigado e até a próxima Mix PXP. Então, fiquem aí. Fort Power, Bang Bang. Falou, beijo. Just come.